faz sucesso! Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. O fruto do suor joguei 10 mil de sol, o fruto da conversa eu beijei a melhor. No leixo de carros a Hot Wheels, viajava jogando de fora. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylandia. Eu não troco por duas Miami ou Paris a metade da minha Ceilândia. Aumente esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende um narguilé com aquele cheirinho de hortelã. E toque esse som desse golfe e sabão. Quem for trabalhar vai virar do São Paulo. Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueço do meu gol quadrado. Neto LX, sucesso ao vivo em São Paulo. Louveira, tamo junto no jurado. E joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que muito dura pouco. Um abraço pra galera de Paraisópolis aí, tamo junto e missionário é nóis. É fruto do suor, joguei 10 mil de som. O fruto da conversa eu beijei a melhor. O leixo de cargos a Hot Wheels, viajava jogando de fora. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylândia. E joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L. Faz o L. Eu te chamei, deixe grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade, acende o naquele com aquele cheirinho de hortelã. E bate esse som desse golfe sapão. Quem for trabalhar vai virado. Atenção minha galera de Louveira, joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Primeira rachadeira do Brasil com selo de qualidade, som livre. Ao vivo em Louveira, São Paulo. Neto LX, o rei dos paredões.